A prancha multissensorial é composta por dois lados, frente e verso. Na frente são apresentados dois diagramas táteis do figurino da personagem à bailarina, em posição frente e costas. Cada diagrama mede 18 centímetros de altura por 9 de largura, o equivalente ao figurino 10 vezes menor do que o real. Em ambos os modelos, há representações com texturas para as peças do figurino e as áreas do corpo da personagem são representadas apenas com linhas de contorno, sem preenchimento ou texturas. São impressas em uma impressora 3D em filamento plástico preto. Acima e abaixo dos diagramas, há informações em braille, em placas também impressas no mesmo material. Nas costas da prancha, são apresentadas cinco amostras dos principais tecidos e materiais do figurino, e acima de cada amostra também há placas em braille. Agora, vamos explorar a prancha e conhecer o figurino da bailarina? Comece explorando o diagrama à esquerda, de cima para baixo, que mostra o figurino visto de frente. Perceba, na parte superior há um pequeno triângulo representado apenas com linhas de contorno. É o chapéu da personagem, um cone preto levemente inclinado. Logo abaixo, uma região irregular com uma textura em linhas diagonais mais espaçadas demarca o cabelo da personagem, que no figurino é composto por fios grossos embaralhados de lã em amarelo claro. Logo abaixo, você perceberá a região do tronco, com um pequeno volume mais saliente no centro e uma área preenchida por linhas horizontais mais próximas. O volume saliente corresponde a uma flor de tule vermelho vivo e a textura corresponde ao corpete da bailarina. O corpete combina dois tipos de tecido. Na parte central, na cor creme com desenhos pretos, temos um tecido de algodão, com um leve relevo característico do padrão toada jui. Nas laterais e nas costas, o tecido é de crepe vermelho escuro. Abaixo do corpete, há uma área com textura em relevo pontilhado que indica uma saia curta, feita em camadas irregulares de tule preto e vermelho. O tule é cortado de forma desigual, criando uma sensação de movimento e desordem. Na altura da saia, em ambos os lados, as mãos da bailarina, com luvas em couro sintético na cor creme. Siga tocando e perceba as duas pernas da personagem. São duas longas faixas verticais com divisões horizontais regulares. Estão cobertas por uma meia calça listrada em malha, em preto e branco. As listras terminam em comprimentos diferentes em cada perna. Percorra as pernas até a parte inferior, com duas formas menores e arredondadas em cada lado. São as sapatilhas pretas. No figurino, há uma tira elástica cruzando o peito do pé. Agora, percorra o diagrama à direita e perceba a vista posterior, com as costas da personagem. Seguindo a mesma ordem do primeiro diagrama, de cima para baixo, observe o chapéu e os cabelos, presos em duas chiquinhas desalinhadas. Logo abaixo, o corpete, com duas alças até os ombros. No centro dele, há uma faixa horizontal que indica a parte com ilhoses, que no figurino original são unidos por um cordão de algodão para ajustar o corpete. É seguido pela saia de tule, com ambas as mãos ao lado, e pelas meias calças listradas até os pés com as sapatilhas arredondadas. Agora que você já conhece o figurino, no verso da prancha, explore os principais tecidos e materiais, bem como suas características. Os materiais estão organizados em duas colunas. Na primeira estão três deles. Na segunda, os outros dois. O primeiro material, na parte superior à esquerda, é da peruca da bailarina, inteiramente confeccionada em fios de lã de tricô amarelo claro, criando uma textura espessa, macia e levemente felpuda. Os fios têm espessura média e são dispostos de forma contínua sobre a base da peruca. A lã proporciona um toque quente e macio, e pequenas fibras podem se soltar ao passar os dedos. O tecido à direita é o algodão da parte central do corpete, com estampa tipo toile de jouy na cor creme. Essa estampa possui um leve relevo ao toque e desenhos em cor preta, pássaros, veados e vegetação, quase imperceptíveis à distância. Abaixo da lã, à esquerda, o crepe, um tecido fino de toque seco e levemente enrugado, com textura irregular e aparência de tecido amassado. No figurino, ele compõe as laterais e as costas do corpete em vermelho escuro. À direita, temos o tule, tecido que está no centro do decote do busto e na saia. No centro do busto, o tule, enrolado em voltas, representa uma flor vermelha volumosa. Já na saia, o tule está em camadas, em preto e vermelho, com toque leve, maleável e poroso. As tramas do tecido permitem sentir pequenas aberturas entre os dedos. Abaixo e à esquerda, a malha, nesse caso de algodão, compõe a meia calça da bailarina com padronagem regular de listras em preto e branco. O tecido é elástico, com toque frio e gramatura média. Agora, fique à vontade para explorar um pouco mais a prancha ou seguir para o próximo figurino.